solidão que ultimamente estou vivendo. De saudade estou quase morrendo por uma paixão mal resolvida. Tentei te esquecer, buscando em outros lábios os teus beijos, mas nada adianta, não tem jeito. Meu coração só quer amar você. Coisa linda, meu bem, não judia dos meus sentimentos. Volta logo pra mim, não consigo viver sem teus beijos, sem teus beijos. Coisa linda, meu bem, seu amor ainda é tudo que eu quero. Me tirar dessa dor, pelo amor que um dia vivemos. Ai, que solidão que ultimamente estou vivendo. Estou quase morrendo por uma paixão mal resolvida. Tentei te esquecer, buscando em outros lábios os teus beijos, mas nada adianta, não tem jeito. Meu coração só quer amar você. Coisa linda, meu bem, não judia dos teus sentimentos. Volta logo pra mim, não consigo viver sem teus beijos, sem teus beijos. Coisa linda, meu bem, seu amor ainda é tudo que eu quero. Me tirar dessa dor, pelo amor que um dia